Nova York. Lá vem meu amigo de Nova York. Lá vem meu amigo de Nova York. Lá vem meu amigo de Nova York. Ele mora no gueto. Ele mora no Harlem. É do subterrâneo, é do mundo negro. Ele mora no gueto. Ele mora no Harlem. É do subterrâneo, é do mundo negro. Já foi à Bahia, já foi ao Bonfim. Comeu vatapá e bolo de aipim. Jogou capoeira, tocou birimbau e